las nalgas de mandarín. Ontem o meu miúdo pediu-me para ver um filme do Cristiano Ronaldo. Aquele que estreou ano passado no cinema. Que é grande então, cagada de filme, caramba. Eu, a primeira coisa que fiz, obviamente, foi tratar dos papéis da herança para o deixar de fora. Exato. E depois lá fomos ver o caraças do filme. E então? Opa, aquilo é um documentário. Um documentário feito por eu. Estás a ver, imagina, tu fazes um casamento, vais gastar 5 mil euros no casamento, e desses 5 mil, 10% é para o vídeo, não é? Basicamente, o que o gajo fez foi: fez uma festa de 5 milhões e guardou 1 milhão para fazer o filme. Pronto, aquilo é tipo o filme do casamento, só que da vida dele. Aquilo é feito por ele, é tipo uma masturbação. Sabes dizer, sou um pai de família espetacular, sou uma pessoa que ajuda, para se calhar até é, não sei, mas aquilo é uma cena um bocado masturbatória do ego. Até eu não estava à espera disso, também não estava à espera de grande coisa, digo-te já. Vocês já viram? Já vi, já. Não. Mas podia ser uma cena masturbatória, mas que fosse bem feita, ou que tiver, por exemplo, o que eu achei que ia ser mais ou menos bom, e por isso é que fui ver, é porque é a mesma equipa por trás do Senna, e o Senna era um documentário do caralho. Mas tem realizador e tudo, que eu estou aqui a ver. Tem, o Asif Kapadia. O Asif Kapadia era o realizador do Senna. E este era o produtor deste, ou o que é que era. Portanto, mas era até mesmo a qualidade. É terrível. Por exemplo, as cenas escuras. Nota-se que é aquele vídeo caseiro, sabes? Não é muito bom, mas não é muito boa a qualidade. Bem, depois é assim, pronto. Os documentários são sempre um bocado. Não é? Tem sempre um bocado, nunca são imparciais, mas este até. É eu. Opa, pronto, eu acho que o Ronaldo, ultimamente, agora até com este Euro, fica com a fama de ser um nice guy, não é? Que ele não tinha tanto. Sim. Mas aquele vídeo, aliás, até faria muito mais sentido ter sido feito agora, como aquilo foi feito na final do Euro, do Mundial 2014. Tem um final triste. Se fosse agora, se calhar tinha um final mais feliz, não é? Aí acaba mal. Pá, não acaba não, mal. Não, acaba mal. Acaba em aberto. Não, ele depois aquilo é tipo o final do ano no Real Madrid, depois é o Mundial, o gajo está de fodido, tinha aquele problema na perna, caralho, e depois o início do ano no Real Madrid. O problema para mim do documentário é que aquilo é uma massagem ao ego do caraças, porque tu não tens tipo ali os lados maus, ou seja, mesmo tudo o que acontece de mal, como estás a falar do Mundial, etc, aquilo não machuca em nada a imagem dele, ou seja, tu não tens ali um retrato imparcial do que sim, do gajo, como tu normalmente tens os comentários. Massacram-te muito com as imagens dele de puto e do pai e da cena triste. Mas isso aí dá-me razão, é que fazia muito mais sentido fazer um comentário da Dona Dolores, que deve ter sofrido muito mais, e com os filhos e com o marido e à pancada e não sei o quê, do que fazer um comentário do gajo que depois enchem-te de cenas que pá, não faz sentido nenhum, não seja para o gajo ficar todo feliz da vida, que é mostrarem a garagem cheia de carros. E o irmão agora era um drogado do caralho e agora é um gajo. Exatamente, mas quer dizer, isso mete-me um bocado de confusão, que é a mãe dele, é uma senhora que tem todos os milhões do mundo e continua feia como tudo, não é? Não há nada que apanhe mais bonita. Não, feia e labrega, caralho. Feia e labrega. Mas a senhora tem aquele aspecto ainda de bairro social, não é? Sim. Isto é mesmo assim. Este episódio é bom para perder os fãs. Não, mas é espetacular. Estás a brincar? Eu quando fiz a crítica a este Ronaldo, dei uma estrela ou zero, já não me lembro, que agora também perdi as classificações todas. E pus no Facebook, bem, a quantidade de malta a meter ódio no Facebook. O gajo continua a ser um excelente jogador, não é pior? Claro, não mudou nada. E o meu puto adorou. Quer dizer, o gajo é o ídolo dele. Passou a ser duas vezes mais o ídolo dele, porque além de ser um grande jogador de futebol, é um pai. Eu até deixo assim. Uma vez até lhe perguntei: gostavas de ser o filho dele? E eu: não, gostava que tu fosses o Cristiano Ronaldo. Mas é o que eu digo. Eu que vejo muitos documentários, é o meu género favorito. O que eu acho é que um documentário tem muito mais profundidade do que isto teve. Isto foi um vídeo promocional da carreira dele. É um vídeo de casamento. É. E portanto, como documentário é zero, é frouxo, não vale nada. E atenção, eu acho que temos que comparar os dois, o Ronaldo e o Messi, que é normalmente a discussão toda que aparece sempre. Se fossem os dois argentinos, é o que eu costumo dizer, eu preferia o Messi. Sendo o Ronaldo português, prefiro o Ronaldo, torço pelo Ronaldo. Agora, a análise é este documentário em si, não, podia ser do Ronaldo, podia ser do Messi, podia ser de quem fosse, não vale absolutamente nada. Quer dizer, é estar ali a massajar o ego. Mas do ponto de vista puramente cinematográfico, é uma merda. E depois, uma das coisas que eu achei piada, para acabar estes 5 minutos de 10, é o puto fica impressionadíssimo quando vê o Messi. Reparaste essa cena? Sim, tá ali o Messi, o puto todo nervoso. Que ia ver o Messi, quer dizer, e o pai dele é o Cristiano Ronaldo. Uma cena assim. Mas isso foi até das cenas mais engraçadas para mim que estavam de comentar. Mas tu vês a perspectiva, para ele, o pai dele é o pai dele, é aquele merdolo. E os gajos do Real Madrid também devem lá ir a casa. Agora o Messi, tá ali o Messi, pai, o gajo todo nervoso. O Messi é o gajo inacessível.